Não menosprezes a migalha de amor que te pode marcar o concurso no trabalho do bem. Estende o coração através dos braços e ajuda sempre. Quem poderá definir entre os homens toda a alegria da xícara de leite nos lábios da criancinha doente? Ou da gota de remédio na boca atormentada do enfermo? Quem dirá o preço de uma oração fervorosa levantada ao céu em favor do irmão necessitado? Quem poderá medir a glória oculta da caridade que socorre os sofredores e desvalidos da estrada? Que ouro poderá pagar o benefício da fonte quando a sede martiriza? Onde o cofre repleto que te possa valer no suplício da fome quando a casa está órfã de pão? Recorda a importância do trapo velho para aqueles que choram de frio, da refeição desaproveitada para o companheiro subnutrido, do vintém a se transformar em mensagem de reconforto, do minutinho de conversação consoladora que converte o pessimismo em esperança e ajuda sempre. Lembra-te de que Jesus renovou o mundo utilizando pequenas migalhas de boa vontade, dos panos inexpressivos da manjedoura. Ele fez o mais belo poema de humildade. De 2 peixinhos e 5 pães, retirou alimento para milhares de pessoas. Em velhos barcos emprestados, erigiu a tribuna das sublimes revelações do céu. Para ilustrar os seus preciosos ensinamentos, ele se deteve na beleza pura dos lírios do campo, salientou o valor da candeia singela, comentou a riqueza de um grão de mostarda e ainda recorreu ao merecimento de uma dracma perdida. Não esqueças, portanto, que o teu coração é sempre esperado como bênção viva na construção da felicidade humana. Empenhando-lhe agora tua migalha de carinho, poderás recolhê-la amanhã em forma de alegria eterna no reino do eterno amor.